diabo. No santo nome de Jesus de Nazaré, eu desfaço qualquer obra do diabo. No santo nome de Jesus de Nazaré, meu Deus me dá poder, o poder que prevaleça. Eu vou pisar na cabeça do capeta. Meu Deus me dá poder, o poder que prevaleça. Eu vou pisar na cabeça do capeta. E o capeta vai gritar desesperado: Deus do céu, eita crente arretado. O capeta vai gritar desesperado: Deus do céu, eita crente arretado. Sai, sai, demônio, sai, capeta. Em nome de Jesus eu vou pisar sua cabeça. Sai, sai, demônio, sai, capeta. Em nome de Jesus eu vou pisar sua cabeça. Jesus é muito bom, diabo é cabra mal. Jesus é gente fina, é federal, é federal. Jesus é muito bom, o diabo é cabra mal. Jesus é gente fina, é federal, é federal. Meu Deus me dá poder e não deixe que eu minta. Me dá poder pra eu derrotar o Zé Pilintra. Meu Deus me dá poder e não deixe que eu minta. Me dá poder pra eu derrotar o Zé Pilintra. O Zé Pilintra vai mintar desesperado. Deus do céu, eita crente arretado. O Zé Pilintra vai gritar desesperado. Deus do céu, eita crente arretado. Sai, sai, demônio, sai, capeta. Em nome de Jesus eu vou pisar sua cabeça. Sai, sai, demônio, sai, capeta. Em nome de Jesus eu vou pisar sua cabeça. Jesus é muito bom, o diabo é cabra mal. Jesus é gente fina, é federal, é federal. Jesus é muito bom, o diabo é cabra mal. Jesus é gente fina, é federal, é federal. Meu Deus me dá poder, meia-noite, sexta-feira. Me dá poder pra eu derrotar Exu Caveira. Meu Deus me dá poder, meia-noite, sexta-feira. Me dá poder pra eu derrotar Exu Caveira. Exu Caveira vai gritar desesperado. Deus do céu, eita crente arretado. Exu Caveira vai gritar desesperado. Deus do céu, eita crente arretado. Sai, sai, demônio, sai, capeta. Em nome de Jesus eu vou pisar sua cabeça. Sai, sai, demônio, sai, capeta. Em nome de Jesus eu vou pisar sua cabeça. Jesus é muito bom, o diabo é cabra mal. Jesus é gente fina, é federal, é federal. Jesus é muito bom, o diabo é cabra mal. Jesus é gente fina, é federal, é federal. Meu Deus me dá poder, o poder que continua. Me dá poder pra eu derrotar o tranca-rua. Meu Deus me dá poder, o poder que continua. Me dá poder pra eu derrotar o tranca-rua. E o tranca-rua vai me estar desesperado. Deus do céu, eita crente arretado. O tranca-rua vai me estar desesperado. Deus do céu, eita crente arretado. Sai, sai, demônio, sai, capeta. Em nome de Jesus eu vou pisar sua cabeça. Sai, sai, demônio, sai, capeta. Em nome de Jesus eu vou pisar sua cabeça. Jesus é muito bom, o diabo é cabra mal. Jesus é gente fina, é federal, é federal. Jesus é muito bom, o diabo é cabra mal. Jesus é gente fina, é federal, é federal. Meu Deus me dá poder, o poder que admira. Me dá poder pra eu derrotar a pomba gira. Meu Deus me dá poder, o poder que admira. Me dá poder pra eu derrotar a pomba gira. E a pomba gira vai gritar desesperado. Deus do céu, eita crente arretado. A pomba gira vai gritar desesperado. Deus do céu, eita crente arretado. Sai, sai, demônio, sai, capeta. Em nome de Jesus eu vou pisar sua cabeça. Sai, sai, demônio, sai, capeta. Em nome de Jesus eu vou pisar sua cabeça. Jesus é muito bom, o diabo é cabra mal. Jesus é gente fina, é federal, é federal. Jesus é muito bom, o diabo é cabra mal. Jesus é gente fina, é federal, é federal. É federal, é federal. É federal, é federal. É federal, é federal.